essa verdade. Que a gente viveu, que saudade. Tô sentindo a tua falta, meu amor. Fala pra mim, me diz. Tô sentindo.